Continuando no som deste instrumento, que é o acordeão, vamos agora viajar até a Roménia para escutarmos Ioni Caminune com o tema Calaturno Severin, uma música que tem uma forte influência da cultura romena. Aliás, toda a base instrumental é precisamente típica da Roménia. Vai poder aqui ouvir uma série de instrumentos de cordas, mas o que se destaca e o propósito pelo qual fazemos esta viagem até à Roménia é escutarmos o acordeão de Ioni Caminune. Thank you. Acabamos de escutar Ionica Minone, Cala Turnon Severin, uma música com uma forte influência romena e com um acordeão difícil de tocar, pelo menos a esta velocidade. Só mesmo estes senhores da Roménia, Rússia e estes países à volta, para conseguirem com tal velocidade e tal precisão tocarem de forma tão bela estes instrumentos. A próxima viagem é até à Bulgária. Vamos escutar os Motion Trio com Café Paris, To My Sister Yola. É uma música mais calminha, é também uma gravação de estúdio. Embora os Motion Trio já tenham gravado mais do que um concerto, e um dia destes, quem sabe, o Canal 2 possa exibir um desses mesmos concertos. Mas o que é certo é que os Motion Trio, quer em estúdio, quer ao vivo, são surpreendentes. Se não, vejamos o que é que três acordeões são capazes de fazer. E se o ouvinte pensa que é gravação de estúdio, desengane-se, pois ao vivo conseguem ser ainda melhores. Passamos agora para as cordas, depois de ouvirmos estas fantásticas interpretações do acordeão, acabamos de ouvir os Motion Trio. Nos próximos minutos vamos ficar com Albanese e o tema Asturias, uma música clássica que aqui é reproduzida e vamos ouvi-la à viola, tal e qual para o instrumento para que ela foi concebida. Thank you. chama-se George Winston. Lançou um álbum em 2001 e do qual se extrai este Woods, um tema tocado ao piano e que vai ter a oportunidade de ouvir na nota 7 nos próximos 6 minutos. O Nota 7 está a chegar ao final da sua primeira edição. Mas eu ainda volto para as despedidas. Thank you. É o fim da primeira edição da Nota 7. Amanhã estarei de volta à mesma hora. Até lá, espero que tenha a continuação de um ótimo sábado e uma ótima manhã de domingo. Quando eu voltar, já será à tarde. Fique bem e até amanhã.